apenas um rosto bonito, ou um corpo jovem saudável que acende o teu corpo. Sou uma boca macia que entende o teu beijo, uma ilusão que só faz despertar teu desejo. Eu quero mais. Eu quero mais.